A menina na da praça calou-se, chorou saudades, quem nunca sorriu. Com passos magros do portão, vou meu coração, teu colo guardo em verso junto ao violão. A Deus eu canto em cantos meus, no sol de março canse a banco me onde passo um outro amor nasceu. Tantas estradas correm vida dentro, vai gente, tempo permanecerá. Das noites do sertão, vozes, oração, ventos de adeus e sem aceno ou direção. Quem fica em partirá partir, um laço feito, um rasgo no fundo do peito de quem prosseguir. Partindo atravessar as secas do perdão, violando o coração laçado, peito abrindo, talho no mar, isca e seu par, cabendo em sonho a sonho. Meu amor, meu sangue é teu, passando sem moer a dor, a golpe raios no breu, não vai sarar. Corre a embarcação, lançado em labirintos, beça a solidão, quieta um canto, os passos meus. Quedo, mas quando penso, ponho o pé no som, permaneço a Deus. Quer levar, vai que a vida quer levar, vai que a vida quer levar, vai que a vida quer levar, vai que a vida quer levar. Thank you. Thank you.